Que bom seria ter seu amor outra vez. Você me fez sonhar, trouxe a fé que eu perdi. E nem eu mesma sei porquê. Só quero amar você. Tudo que eu tenho, meu bem, é você. Sem seu carinho eu não sei viver. Tudo que eu tenho, meu bem, é você. Volte logo, meu amor. Já foi meu. Nunca mais eu vou achar um outro amor e nem vou procurar. Não quero amar a mais ninguém. Como você não há ninguém. Tudo que eu tenho. Se você não voltar, ou sozinha ficar, solidão vai morar comigo. Vou viver infeliz, pois o que sempre eu quis foi viver contente sempre ao lado seu. Tudo que eu tenho, meu bem, é você. Te logo.